Alô, amigo taxista, deixa eu te falar. Tô precisando que você venha aqui me buscar. Bebi demais e não tenho condições de dirigir. Por isso eu decidi deixar meu carro aqui. Só te peço, por favor, não demore muito tempo, porque o dono quer fechar no estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar, explico o endereço da safada. Que tá fazendo isso comigo? Pode cobrar bandeira 2 pra ir ouvir as minhas mágoas no caminho. Assim, ó. Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida. Quanto mais as corre atrás, mas elas pisa. A minha terminou comigo por mensagem. Me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez, eu vou te perdoar. Só mais dessa vez. Só te peço, por favor, não demore muito tempo, porque o dono quer fechar o estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar, te explico o endereço da safada. Que tá fazendo isso comigo? Pode cobrar bandeira 2 pra ir ouvir as minhas mágoas no caminho. Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida. Quanto mais elas correm atrás, mais elas pisam. A minha terminou comigo por mensagem. Me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez, eu vou te perdoar. Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisa. A minha terminou comigo por mensagem. Me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez, eu vou te perdoar. Só mais essa vez. Só mais essa vez.